para os seus companheiros, descendo para o campo de inverno, não se preocupe. Bom, isso vai seguir aquele cheque se funcionar o motor. Torre Salvador, Alfa Yankee Zulu, solicita ingresso até o gate 1. Livre ingresso, Zulu, mantendo escuta constante após o término. Alfa Yankee Zulu, sim. Quatro, desça para 3.000, ajustado 1.013. Zero quatro. Prossiga. Desça para 3.000 pés, ajustado 1.013. 3.013.1804. Papá. Papá, só um minuto, ok? Afirmativo, mais escuta. Proceda ao controle. Acontece condições visuais, nível de voo 0 de 5. Tente contato com Recife 1260, alternar 1288 para informação de voo e alerta. 2600, 1288, é com 090. Oito. Circuito direito autorizado, chamada para trás. Bruno 995 no solo aos 30, libera a pista próxima à interseção direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette nesta frequência, Gol 1995. Positivo, livrando à direita, chamará direção via Alfa, o Gol 1995. Na Juliette para ingresso, correto? Ah, afirmo, chame na Juliette, chame na Alfa antes da Juliette para ingresso. Positivo, na Alfa antes da Juliette para ingresso, Gol 1995. Whisky Juliette, papá, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. 10, altímetro 0.13. Para 4.000 pés, isso com 973, iniciado. O Força Aérea 2733 vem na escuta. 2733, seu plano foi encontrado no sistema. Eu só preciso que o operador da CLS mande uma mensagem para que eu possa inserir o plano aqui, trabalhando a sua strip. E assim que eu obtiver e Recife aprovar, eu pago sua cópia. Deve demorar algo em torno de 5 minutos, senhor. Ok. Está aguardando então o 2733. Aprovado, deu ponto de espera para cheque de motor, chame até no. Para o 733. Para 210 nós. Reduzindo para 210 nós, Rio 5973. 804, desce para 2.000 pés, LVLS, informe estabilizado no localizador. Sente, permanece estabilizado, 804. Ingresso no portão 612, deu gol na 995. Zulu, Salvador, Alfa Yankee Zulu, finalizando o reboque. Copiando Zulu, obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3201, aproximação final baixada e travada. Bom dia, TAM 3201, no tráfego avistado, ajuste 10 no 3, ajuste padrão. Tem pouso autorizado, pistando 0, senhor vento, calmo, ajuste padrão. 10 no 3, livre pouso, pistando 0, o... Papi está em uso? Copiei, perguntou sobre o Papi, se está em uso? Isso. Afirma, senhor, só um minuto. Agora no meu sistema, clareza máxima, o senhor recebe o Papi? Recebo, muito obrigado. Doutor Salvador, voo 1897, está cruzado 200. 1847, identificação, desça para 040, chegada bom. 040, bom. Livre ingresso até o portão 3, chame o término. Afirmativo, chamarei. Vai atingir 3 mil pés, 1573. Isso para 2 mil, viu? Aguarde a final do IRS. Para 2 mil, aguardar para a final do IRS. Estabilizou o 1804. 1804, complete a aproximação, chama o Salvador em 1873. Atendeu 18,6, torre 804. Pode participar para o sino 0, web 5808. Ok, livre táxi, seguir a parte, chuva após 03, índia alfa, quando pronto, chamará para decolagem 5808. Salvador, bom dia, voo 1804, 1,5 para o Índia Serra. 1804, tráfego avistado, ajuste padrão, continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Certo. São 3201 no Solos 36, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, Taxi Juliette, nesta frequência 3201. Pista liberada, cheque trem, pouso autorizado, pistando 0, ajuste padrão, vento calmo, senhor. Gente, baixado e travado, 804. Pouso autorizado, 10, vento calmo. Gente, livre pouso. Fosse 02733, não escuta? Escuta, prazer. Eu acabei de ter seu plano autorizado aqui para Recife, senhor. Só me confirme, por gentileza. O senhor decola da pista no zero, faz dois toques e remetida e após segue para a conquista, é isso? Mil perdões, senhor, não copiei. Agora então até o 060, 1793. Então muito bem, após um toque remetido, vitória da conquista, é isso? Afirmo. Gente, após 09 no final, eu pago sua cópia do 733 agora, ok? Aguardando. Solo Salvador Web, Juliette Papá, por favor, considerar a terra de reporte. Obrigado e um bom dia. Obrigado, papá. Obrigado, bom dia. Aproximação, chama a torre 1862, Rio 5973. Rio 5973. 301, livre ingresso, portão 4. Salvador, Rio 5973, final que é embaixado e checado. Rio 5973, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, continua a aproximação, informarei pista livre, senhor. Afirmativo. 5973, pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, senhor. Ciente, autorizado, pouso, Rio 5973. 5808 visual com o Boeing da Rio na final pista no zero. Web 5808, alinha e mantém pistão no zero. Alinha materna 1 no zero, 5808. Decolada e pressão, então aguardo, não tem problema. Então, copiado, senhor, eu já tenho a sua autorização, só 30 segundos, por favor. Aguardando. 5973 no solo aos 42, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, Kilo, até o pátio 3, nesta frequência 5973. Exame na direita, Alfa Kilo, Pátio 3, 5973. 2733, pronto, copy. 2733, autorizado. Mil testes, ok, medida pista no zero. Após decolagem, pista no zero, curva à esquerda para terra 90, pista no zero. O controle Salvador para ascensão ao nível 085, opera em 1 no 9 decimal 35. O seu transponder é o 5165, forceira 2733. Autorizado, conforme autorização. Autorizado, continuíssimo 085. Tal, pessoal, pista 10, mil pés, perna do vento. Controle 1935. O transponder 5165-2733. Correto, 2733, aguarde para ingresso. Aguardando. Web 5808, autorizado a decolar, pista no zero, vento variável com 2 nós e ajuste padrão. Autorizado a decolagem, 5808. Isso para 4 mil pés, voltímetro, Salvador 9013, padrão. 4013, voo no 7. Pera 2733, Anima tem que estar no zero. Anima tem no zero 2733. Jet 5808 decolou os 44, chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, chame bom gol. 9935, obrigado, até a próxima. Força 02733, atento à estrela turbulência do Boeing 737-300 da Jet, que pode decolar pistando 0. Tem livre decolagem pistando 0, vento variável com 2 nós, agora 020 graus. Ajuste o padrão, Força 02733. Ele decolagem, atento à estrela, tá iniciando a decolagem, então 127. Decolou os 4,6, curve à esquerda, autorizado, perna do vento, pistão no zero, mil pés, chame para girar a base, senhor. Tá, agressando a perna do vento, chamará para a base, 2733. 33, eu tenho três tráfegos na final, correção, está ingressando na final, pistão no zero, o primeiro ingressa daqui a partir de 3 minutos, senhor, daqui a aproximadamente 3 minutos, condições de toque arremetida ser efetuado pista 1 no 7 ou 1 no 0 mesmo? Pode, afirmativo, pista 1 no 7. Gente, então a base aprovada, pista 1 no 7, senhor, pela esquerda, chame na final o 27, correção 2733. Chamará então para 1 no 7, para a base da 1 no 7, 2733. No 804, prossiga. É, poderia confirmar alguém, 011? Afirmo, portão 11, senhor. É, porque estamos esperando aqui no 10, está confirmado. Gente, o portão que eu tenho aqui é o 11, senhor. Eu vou entrar em contato com o inferno. Muito obrigado. Salvador, bom dia, 3171, dá informação, Fox. Bom dia, 3171, aguarde o copo Guarulhos, senhor, Fox, trote correto. Aguardando o Guarulhos, 3171. Ono 897, está autorizado a aproximação, ILS 897. 897. Bom, anão estabilizado. Gol 1607, sem restrições para 2000. 1733, para livre base, pista 17. 2733, condições de agilizar, senhor, para o toque remetido à pista 17? Ciente agilizando na medida do possível, livre, toque remetido à pista 17, 2733, vento 0 no 0 grau 02 nós, ajuste padrão. Está agilizando, toque remetido à pista 17, 2733. Acontecerá em aproximadamente 30 segundos, senhor. 7, igual 1897, 2733, por gentileza, remetida aconteça após o cruzamento do eixo da pista 1028, ok? Afirmativo, 2733, remetida após o cruzamento do eixo. A nave tocando agora o solo, vai remeter após cruzamento do seu eixo de aproximação. Tem livre pouso pista 1-0. Vento calmo, ajuste padrão. Gol no 897. 897, livre pouso para 1-0. Gol 1-897. Aérea 2733, Tupanha remeteu ao 51, curve à esquerda, corredor axé a mil pés, e chame, correção, curva à direita, corredor axé a mil pés, chame controle Salvador em 19935 para acender ao 085, senhor, tem um bom voo. Curva na direita, axé, mil pés, controle 19935 grato pela coordenação 2733, até a volta. Até a volta, senhor. Controle FAB 2733, após a decolagem da 17, está agora no corredor axé, acendendo para meio pés. Ciente, 2733. E muito bom dia, possibilidade de dar presente, continuar a ascensão para 085, controle de Vitória da Conquista. Autorizado, meu cordial. Ok, muito grato. Gol 9795 está autorizado, ILS. Autorizado, ILS, gol 9795. Gol 607, estabilizou? Estabilizado. Checa o trem, torre 1186. Certo. Salvador, 317 na posição 08, só está pronto para pushback no acionamento. 3171, autorizado, puxe acionar, chame o solo 219 para copiar. Chama o 219, 317. Torre agora 607, uma milha de sempre. 607, bom dia, o ajuste em Salvador é 1013, continue aguardando pista livre. Bom dia, aguardando pista livre, gol 607. Livrou a pista, gol 1897. 8 897, solo 53, direito 219. 219. 307, do vento norte, 29, sem pouso autorizado na pista 10. Repouso na 190607. 125, 1205. Ok, anotei. 897, chama ingresso na Juliette, senhor. Chama para ingresso na Juliette, gol 987. Hotel 317, autorizado, Guarulhos, nível 340, via Brasil 44. Decola 10 à direita, da El Leda, Eudes, 11935, controle 5162, transporte. Correto, 5162, 3171, chama então para o táxi, senhor. Chamar para o táxi, vai iniciar o push no 08, tá, 3171. Da Proctrote. 3859, controle, ajuste agora 10094, desça agora 8000, chega da bomba. 614, 8000, bom. Tem a possibilidade de voar pelo, tá presente, ó? Tá, ciente, anotei a solicitação. Está autorizado voar Duna. Ciente, Duna, tá presente, 3859, muito obrigado. 795 estabilizou? Localizador estabilizado. Ciente, chama a torre, ou no 186. 186, até daqui a pouco, obrigado. É. Em Salvador, gol 1795, ILS, da 10 baixou e travou. 715 é o segundo, ajuste é 1013, continue aguardando a pista livre. Aguardando, 1795. Fins, Afro Zulu 16, informação agora é Foxtrot. Só um minuto para cópia. Aguardando para a cópia, frente da Foxtrot. 1897, deverá manter a posição antes da Juliette aguardando ingresso, senhor. Após, eu autorizarei o seu ingresso após o táxi da aeronave da TAM, ok? Ok, a gente vai manter antes da Juliette, gol 187. 3201, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhor. 3201, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360, apresulou no 6. Decola da pista no 0 com curva à direita, subida da ELA até a posição Leda, após direto posição Bridge. Controle 119.35, aciona 5157, TAM 3201. Voltamos autorizado com fins 360, Amperzulu 16. Então, decola da pista no 0, curva à direita, Dael Leda, após posição Leda, Bridge. 1935 é o controle, 5157, transponder. 5157, o procedimento correto, TAM 3201, no portão 4, chama e puxa o seu nome, senhor. Mara. Via 07 ao 57, direita 219. Direita 219, gol 1 no meio da frente. 715, cheque trem. Achou e travou. Gente, o vento norte 2 nós, ajuste agora 1014, tem pouso autorizado na pista 10. Teve pouso na pista 10, gol.